Aqui você dança o que você gosta de ouvir. Príncipe Negro Retrô. Porque aqui nós tocamos pra vocês. Dale, Príncipe Negro Retrô! Alô, Flamengina! Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Obrigado, Alexandre, pelo carinho, pelo reconhecimento. Tá aqui no Retrô. E pode deixar que a gente vamos usar com muito carinho, tá bom? Inclusive, vamos usar agora. Vamos tirar o manto sagrado do Retrô e vamos meter aqui das incomparáveis. Vamos lá! Corre tempo, vai mais veloz que o vento, leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta, foi na distância que eu te encontrei. Ah, ah, ah, ah, foi na distância que eu te encontrei. Príncipe Negro. Vou falar do passado. Bora! Que me aconteceu. Tanto eu amei desaparecer. E a saudade? Deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Bora, socorro! Eu sei que estou agora nesta solidão. Parceiro Carguinha. Foi que te amei. Vamos junto, Carguinha. Alô, Pedrinho! Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim, todo começo. Passado, que me aconteceu, quem tanto eu amei, desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. O Tico, a Andressa também com a gente aí do Boteco do Bacu, estou aqui com a gente, obrigado! Estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do teu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Dá-lhe, princesa! Por isso não irei culpar você. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular. Príncipe Retrô. Pra mudar minha cabeça, eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. E ela cansou. Eu não quero mais brincar. Bora, mulher. Não sou mais. Grande amigo Farol. Opa! Ele deixou grande amor com a gente, hein, Farol? Tamo junto no retro! Bora, Flamengo! Príncipe Negro. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Grande amiga Paula, a senhorita Bocinha, esposa do Bocinha. Alô, Bocinha! Somos parceiro, mano. Somos de longas datas. Ainda preciso ver essa precisão nessa situação. Vem aqui comigo, vem dar um abraço no Rebelde. Você sabe que nós somos juntos, mano. Isso é... Príncipe Negro. A gente vive brigando sem razão. Para, gente! O que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. O Marcelo também com a gente. Vamos lá, aniversário do DJ MD aqui na Florentina. O MD, parabéns. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Eu também estou com a rainha, as princesas e os príncipes do retrô. Não sei por que nosso amor ficou assim. Príncipe Negro. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz aí! Bora, Miguel! Pra você compreender, eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo. Príncipe Negro. Pode crer, confesso se errei. O Pará inteiro agora é retro. Vamos matar florezinho hoje na Florença! Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Toma! Quando acontecer, grande amigo do DJ Miguel, florecer, homem da picanha, pega de fogo, tá com a gente! Vida normal. Já manda avisar que em dezembro tá chegando o Supremo Pica Pega de Fogo. O 24, meu irmão. Calma, Miguel. Que toca, só me resta dizer. Bora, Miguel. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Pretinha, pretinha, me leva a você. Isso tudo é normal. Alô, pretinha! Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Equipe Lambi Lambi, Equipe Lambi Lambi fazem a onda. Dá-lhe uma retrô. Disseram que você nunca esqueceu de mim. Eu também estou sofrendo. Que saudade estou morrendo. Nossa princesa, Denise, também com a gente. Bora, Denise! Tá na área, tá no retrô. Eu soube que você chorou. Grande amigo Ferro do Ouro. Bora, Ferro. Quando alguém falou em mim, se você não gosta de alô, Kelly! E por que não deixa? Agora tô sabendo que é Lambi Lambi, é. E vem pra mim. Xiii. Pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Agora juntou o bonde na Bredinha. Bredinha Lambi Lambi. Os Lambi Lambis. E aquela design Lambi Lambi. Toda a galera aí na frente aí do Brasileirinho fazendo a onda. Valeu! Bora que o Magrelo já chegou. Já já tem ele. Rebelde. Quando alguém falou em mim. E o rebelde vai tomar aquele banho pra refrescar. Você não gosta dele. E por que não deixa saudade. Ele? Larga tudo e vem pra mim. Pra mim. E vamos pra cima! Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é uma noite sem amor, Príncipe Negro. Mais uma vez sozinho estou. Mais uma noite sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Tá entupido, Miguel. Mais uma noite sem amor, Príncipe Negro. Mais uma vez sozinho estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Leni Chocolate, a menina doce da saudade. A solidão me tirou a vontade de viver. Aqui com a gente também o nosso grande amigo El Ventura, aí da banda Ventura, lá na Bora Nova com a gente, aí ó, fica à vontade, mais uma vez sozinho. Ah, é o réu, é. Bora, réu. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite, César Réu, noite do meu fim. César Réu, esta noite eu quero. Quero morrer. A sofrer sem o teu amor. Não posso viver. Oh, oh, oh, oh, oh. Linda, linda, sem o teu carinho aumenta a dor. Bora! Na sua ausência eu morro de amor. Maestro da saudade. Para o nosso lar, eu juro, querida, que hei de te amar. Obrigado, seu paixão, com muito carinho, valeu. É triste demais. Vai lá no Flamengo. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. 4-1 pro Flamengo, o Corinthians. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor. Meu coração, oh, oh, oh, oh, oh, linda. Quem ama a pessoa, eu já perdoei. Se você errou, eu também errei. Viver sem você, não tenho prazer. O seu doce beijo, não posso esquecer. Sem você não tenho prazer. O teu doce beijo não posso esquecer. A onda agora é retrô. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Mônica! Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Faz tempo que eu não vejo mais você. Bora, Flamengo! Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. A gente não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. E parece! Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. Meu bem, sem você aqui é só saudade. Marcelo Babá! É a Vanessa que a gente. Cheia de maldade. Alô, Vanessa! Maltratando meu coração. Pega leve com o Vavá. Fiz de tudo pra te esquecer. Simbora! Mas não encontrei saída. A Olha o Raimundo do Imperial, olha. Em tudo só vejo você. Tá bem atrás da Socorro, né? És a razão da minha vida. Verdade, verdade. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo passa. Coreano. O nosso casal Coreia tá aqui com a gente. Alô, Coreano! Meu bem. Já te mudou, Coreano? Égua! Sem você aqui é só saudade. Lá vem o Coreano pro Brasil. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer. Mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. Essa amiga Ana. São José. Meu bem, bora! Sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Amor de rebelde, pra cima! Fiz de tudo pra te esquecer. Mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. Meu bem, meu bem. Sem você aqui é tão. Negro. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Saudade do Retrô! Vamos juntos! Quando estou perto de ti, minha vontade. Bora, Lênia! Eu te amo. Eu também te amo. Aí da passagem João José, aqui na frente. Eu te quero. Ladinho do Retrô. Eu também te quero. Ele é o seu filho. Filho do nosso grande amigo Malaco. Bora, Nilson! Silama, José e Josiane. Lá de Florentina. Nosso amor é tão imenso que nem pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Negro. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, Príncipe Negro, Lagoa de Alba, foi Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Beijo, amigo Alisson. O Marinaldo também com a gente. E o Buda. Todos curtindo o Redrô aqui na Florentina. Obrigado! Bora! E tudo enfim foi felicidade. Príncipe Negro. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Cheguei a abraçar como de carinho toda a galera que faz aparelhagem brasileirinho. O parceiro do DJ Geninha, DJ Mamau. E agora chegando o parceiro Maia na aparelhagem brasileirinho. O meu parceiro DJ Anderson Bocinha. E claro, a gente deseja todo o sucesso do mundo nessa trajetória, na jornada nova aí do brasileirinho. Bocinha, sucesso pra você, garoto. Tamo junto. Alô, Geninha. Alô, Mamau. Abraçando o seu parceiro rebelde. Sempre. E tudo enfim foi felicidade. Príncipe Negro. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demora. Não demore tanto. Bora, Davi! Grande amigo Davi, do lanche do Davi. Está aqui com a gente também. Valeu! Vai e volte logo e não esqueça. César Réu, toda mais Réu. Casal Réu com a gente. A distância. Alô, parceiro da gente. Eu vou chorar. Bora, Fabinho. Até você voltar. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Júnior do Posto de Piranga, fala Júnior! Vive em meu coração e é todinho meu. Chama, vai! Eu chamo. Chama! Como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. DJ Rebelde. Meu dia encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Eu chamo como eu a chamo. Deus lhe agradeço. Mano, aqui é DJ Rebelde no Príncipe Negro Retrô. É sucesso, sim senhor. Hey. Hey. com a gente também um outro profissional, um grande DJ. E tem a sua história e tem o meu respeito, com todo carinho. DJ Valmir, que está aqui com a gente ao ladinho do Príncipe Negro. Sempre nos junto pra ser da visita, hein? Fala, negão! Fica à vontade no retrô! Tu é da casa, mano! Grande amigo Rony, parceiro Rony aí do Rony Spa, aqui do Jurunas, aqui com a gente. Alô Rony, fica à vontade. Grande amigo Lava Jato também. A gargada na área. Lá do Batacacá. Alô, Valmix! Vai! Ih, rapaz, olha aí, estão se juntando. Miguel e Valmix. Central de A hoje. Chegou, vai chegou lá da Bahia. Chegou, vai chegou lá da Bahia. Chegou, vai chegou lá da Bahia. Chegou, vai lá da dança. Yo-yo, lá vai da dança. Yo-yo, vai lá da dança. Segura! Yo-yo, Grande amigo doutor Fagner também com a gente. E da clínica, doutor amigo. E no comércio com a gente. Bora, Fagner! Mãozinha! Chegando mais uma barbearia lançada lá no bairro do Guamá. Fazendo o número de amigo Lindo Arte. Olha, Lindo Arte! Olha o caqueado, olha o seu Osvaldo. Grande amiga Paulinha Bocinha, esposa do meu grande amigo DJ Bocinha, tá na área. Seu Paixão já deixou de sair do Rebelde. Obrigado, seu Paixão. Vou comprar logo aí na porta, hein. Tem mais cinco bandeiras aí fora. DJ MD, parabéns pra você, MD. Galera do Mengão da Feliz da Vida, 4-1 em cima do Timão. Tá chegando Supremo, 24 de dezembro. Deixar ninguém acordado, né, menino? E o Hugo do celular também com a gente. Conhecer de pertinho o nosso retrô. Obrigado! Sopa de caracói! Já tomou sopa de caracol? Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga, si tu quieres bailar? Sopa de caracol. ¡Ey! Guataneguí con su yupi pati, yupi pati. Luli, rani, guanaga. ¡Para Vanessa! Guataneguí con su Luli, rani, guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar sopa de caracol. ¡Ey! Guataneguí con su Guataneguí guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol. A festa com o retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Já, já, chega de Elzo! Sexta-feira tem botiquim. Próximo sábado vamos até em Castanhal, gente. Não. Lá na sede do Guarani, tá, gente? Não me. Pela primeira vez, o nosso Príncipe Negro em Castanhal. Tente voltar atrás. Aí no domingo de volta pra Belém. Te peço humildemente. No próximo domingo nós somos o Casota. Vamos juntos! Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão. Vamos lá, rebelde. Que te roubou de mim. Retro, ele chegou pra você recordar os melhores anos da sua vida. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca que faço minha mulher. As minhas melhores, as melhores. Quero ser seu dono. Bora, galera. Toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites entrega meu corpo. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar.